ideia que a mente inventa. Pelo branco que me deu e basta. Pela nota repetindo besta. Pelo fim da tarde que se arrasta. Pelo trigo que dança ao vento. Pelo tempo que ainda me resta. Pelo amigo que já não está. Pela sombra e pela luz na fresta. Pelo sol. Pela melodia que chama e se derrama, pela palavra certa pra cantar a capela, pelas dores que a vida empresta. Pelas flores, pela água. Que ainda sou.